missionário foi pregar o evangelho no meio dos índios americanos. E ele começou a expor com dramaticidade o amor de Deus para pegar o seu único filho e dar em favor da humanidade, inclusive dos índios. E um chefe índio escutava atentamente a mensagem. Então, durante a pregação, aquele índio, não se contendo de emoção, levantou-se e disse: "Missionário, espera um minuto." E foi até a sua tenda, pegou seu arco, a sua flecha, a sua machadinha e colocou ali naquele altar improvisado. E ele disse: "Deus deu filho para índio, índio dá isto para Deus." E o pregador continuou a mensagem falando do amor de Deus, da maior oferta que alguém já fez em favor de outra pessoa. O índio, novamente comovido, disse: "Missionário, um momento, por favor." Saiu, foi até a sua tenda, pegou a pele de um urso, que era o troféu que havia consagrado a sua vida como chefe daquela tribo. Era o símbolo do seu poder, da sua coragem. Ele pegou a pele daquele urso e entregou aos pés do missionário no altar improvisado. E o índio disse: "Deus deu filho para índio, índio dá isto para Deus." E o missionário americano continuou pregando. E antes que ele fizesse o convite e insistisse para cada pessoa dar a sua vida a Jesus Cristo, o chefe índio levantou-se e, sem dizer uma única palavra, foi até o altar improvisado e deitou-se aos pés do pregador americano. E ele ali deitado, prostrado, ele disse, e toda a tribo pôde escutar: "Deus deu filho para índio, índio dá sua vida para filho." E quando ele falou estas palavras, todos os índios daquela tribo vieram para a frente e se deitaram sobre o altar e se entregaram ao Senhor Jesus. Aquele chefe índio deu o exemplo e, sem conhecer a palavra de Deus, ele cumpriu aquilo que Deus deseja de cada um de nós: "Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder." O chefe índio abriu mão de todas as suas crenças e todos os seus deuses, porque compreendeu que o único e verdadeiro Deus, o único Senhor, o havia amado de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ele tivesse vida. Então agora ele retribuía o sacrifício do Senhor Jesus, entregando tudo, a sua própria vida, no altar de Deus. Quando uma pessoa faz isto, ela é abençoada. Mas nós vemos na palavra de Deus um fato real de um moço que fez totalmente diferente do chefe índio. Ele queria mostrar que a vida dele estava no altar, que ele era religioso, que conhecia a palavra, mas ele não estava disposto a se entregar de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua alma. Quando o Senhor Jesus olhou para o jovem rico e disse-me: "Se você quer ter um tesouro no céu e quer ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Mas o Evangelho nos diz que o jovem rico, ouvindo isto, ficou muito triste porque era muito rico, ele retirou-se, não se entregou no altar. Quando eu penso no jovem rico, que viveu há 2000 anos atrás, que teve a oportunidade de se ajoelhar na frente do Senhor Jesus, mas que negou a sua entrega porque estava mais apegado aos bens materiais. Quando eu penso na escolha errada que aquele moço fez, trocando uma salvação eterna por uma riqueza passageira, eu fico com pena, porque sei que há 20 séculos ele está atormentado na chama, queimando no Hades, tudo porque não se entregou, não amou verdadeiramente o Senhor. Nós vemos nas igrejas, e não digo apenas na Paz e Vida, mas em todas as denominações, pessoas que adoram ao Senhor, conhecem a palavra de Deus, confessam Jesus como Salvador, se ajoelham diante dele, mas que não se entregam diante do altar, que não fazem aquela oferta que mostra a verdadeira gratidão. Então, meu amigo, minha amiga, até um índio americano que mal conhece a palavra de Deus é capaz de compreender aquilo que a dureza do teu coração está negando. Se você quer ter uma vida abençoada, então busca este Deus. E se coloque diante do altar, não apenas com teu coração, mas com toda a tua força, com todo o teu poder, com tudo aquilo que você tem. Então você clamará e o Senhor te responderá: eis-me aqui. E quando você começar a ter resposta de Deus a tudo aquilo que você pedir, virá à tua mente a palavra que está escrita no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 13. Deus falando: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.